caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio 29. Hoje é domingo, dia 8 de abril de 2012, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que pretende trazer nos próximos cerca de 30 minutos, hoje um bocadinho menos, mas pretende trazer músicas diversas. Músicas, neste caso, que têm uma particularidade. Elas são tocadas, digamos, são seis músicas de três artistas diferentes. Vamos começar com o Eduardo Simoni, que nos traz duas músicas. Duas músicas que são bastante conhecidas, aliás. Guantanamera e também Conquest of Paradise. São duas músicas bastante conhecidas e que nós aqui vamos recordar, então, mas nestas versões de flauta de pan, que é um instrumento que toca o artista, o músico, Eduardo Simoni. São as duas primeiras músicas da edição de hoje do nosso Nota 7. Thank you. E já de volta, vamos seguir com mais dois temas. Vamos seguir com duas músicas de um outro flautista de Pan, que certamente se recordaram muito bem, digo eu. Estou a falar de Georg Zampfir, que nos traz duas melodias. A primeira chama-se Feri, uma melodia que tem algumas semelhanças com Aranjuez Mon Amour, não tanto na forma melódica, mas sim na capacidade de demonstrar emoções, de Georg Zampfir, um flautista romeno e que de facto chama a atenção pela sua capacidade de imprimir sentimentos na flauta de Pan. Nós ficávamos a ouvir então este Feri e também a música que, como disse, dá para o nome de Aranjuez Mon Amour. Esta é bastante conhecida, mas assim não quero mais recordar nem conhecer a interpretação de Georg Zampfir. Vamos ouvir. Thank you. não ouvimos um nome solo, mas sim uma orquestra. Uma orquestra brasileira que dá pelo nome de Som Livre. A orquestra Som Livre vai trazer-nos duas melodias. A primeira intitula-se Pago para Ver. A segunda intitula-se O Filho de Deus. São duas músicas e são aquelas que vão fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Cabe-me a mim, estimado ouvinte, desejar-lhe a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. Já de seguida chega mais uma edição de Top Portugal para conferir na sua estação preferida. Boa tarde e até ao próximo sábado.